0094, solo 25, libere primeira direita, solo falador, 221, decimal 9. Vem na direita, 219, com solo, obrigado. Na 6323, da presente autorizada para hoje por base. Cubave na proa. Muito obrigado, 6323. Na 6323, chame Recife, frequência 125 decimal 1, alterno 23 decimal 8. 251-238 com Recife agora. Obrigado, ótimo sistema. Igualmente. Regula 27, prossegue corredor axé, chame controle Salvador no 20 decimal 8. Positivo, é, corredor axé, o nome pé, o controle agora em 1208, muito grato. Olê, Salvador, bom dia, de Papa e Uniforme, Fox, Fox Sierra. Olá, Uniforme, Fox, Fox Sierra, mantenha-se em condições visuais, confirme intenções. Confirme, Toro Serra. Fox, Fox Sierra, mantenha-se em condições visuais, corredor axé, confirme intenções. É, corredor axé, depois corredor frade, até 35 milhas. Copiado, reporte farol da barra. Reportarei farol da barra, Sierra. Rotatório Alfa Golf Sierra, senhora. Tente Alfa Golf Sierra, chame a torre na frequência 1918 decimal 95. 1895 chamará, um bom trabalho, grato. Grato. Zoro, papapá, Alfa Golf Sierra, meu cordial, bom dia. Papapá, Alfa Golf Sierra, bom dia, prossiga. Procede de Serra November, Alfa Uniforme, no portão rotatória para pouso, senhora. Se autorizado, pátio 514, para reabastecimento. Gente, dá presente, autorizado final, pistão na 7, o Alfa Golf Sierra, aguarde autorização de pouso, ajuste altímetro na 0, na 7. Dá presente, autorizado, 1017, aguarda autorização Alfa Golf Sierra. Combustível ou Alfa Golf Sierra? Será jet querosene, senhora, da Shell. Gente. Rio da 3485, descendo ao 150 na prova de TAP, Cíntia Juliette. Da 3485, acione identificação, desça para nível de voo 050, até o SAP intercepta a chegada do voo médio 1. 050, pode estar de voo médio 1, Serra, tráfego avistado, autorizado pouso pistão 7, o vento 1,60 graus, 099. Autorizado pouso, após o pouso segue pátio 4 ou 5, Alfa Golf Sierra, senhora? Coordenado pátio 5, Alfa Golf Sierra. Ciente, seguirá para o pátio 5, Alfa Golf Sierra. Já foi coordenado também o combustível. Muito obrigado, Alfa Golf Sierra. 130, noção de Carapuã. 1230, autorizado a linhar e decolar pistão 0, vento 150 graus, 10 na. Autorizado a linhar e decolar o voo 230. A senhora identificação, terça via, chegada Bonfi para 4.000 pés, QNH 1097. A Tango Eco Zulu Novembro, autorizado voar a Ceasa. Voa Ceasa Novembro. Alfa Golf Sierra, considere o solo 32, libere na Papá, primeira direita, ao estacionar ao Pat 5, frequência livre. Decolou 2-3-0, decolou 3-3, chama o controle de comandante 2-0-8. 2-0-8, obrigado. Controle Salvador, gol no 2-3-0, bom dia. Gol no 2-3-0, bom dia, contato radar decolagem, suba a via saída Puca para nível de voo 370. Ao 370 na Puca. Rumo na 7 na escuta do controle. Boa tarde, rumo na 7 na escuta, dentro daquilo, rumo na 7. Rumo na 7, contato radar, 59 milhas nordeste do VR de Salvador. Na presente voo e proa da posição Bonfi para interceptar a chegada e reporte quando no ideal de descida. No ideal de descida, na proa de Bonfi, rumo na 7. Tente, desça para nível de voo 060, rumo na 7. 7 para 060. Papatango Eco Zulu November, reporte quando visual com campo. November vai reportar visual. Vai manter 500 pés e prosseguir pelo frade? Enche, autorizar. Fox Fox Sierra, confirme o tempo total de voo. Copiado, mantendo 510, caso necessite ascensão, solicite o controle, está presente em frequência de pós-coordenação. Positivo. 345, tem um comando após ETAP autorizado ele é trem? Tem aqui. Três, quatro, oito, cinco, copiou o controle? Copiou sim, não sou eu, entendi a autorização. 3485, obrigado. Sim, muda presente, desça para 2000 pés, QNH 1097. 2000 pés, 1097, dá 3485. Avisar o campo, Eco Zulu November. Sim, chama o campo, Eco Zulu November, chame a torre na frequência 198, decimal 95. 1895, November. 3485, solicita desvio para a 030 por 10 milhas da formação, 12 milhas. Autorizado desvio 030, reporte ao término do desvio voando Duna, então 3485. 3485, vai reportar voando Duna. Autorização de pouso, ajuste altímetro no 097. E o 17 é ajuste, está voando no final do 97, vai aguardar autorização para pouso, o Eco Zulu November. Azul 4207, informe velocidade. Reduza para 2209, azul 4207, é o número 2 na aproximação. 7, desça para nível 050. Descendo para o 050, rumo no 7. Epsilon November, autorizado por Epsilon 7, o vento 150 graus, 109. Pouso autorizado, Epsilon November. Barra meu, pode ficar mais quente, prossiga. Beleza, um ponto zero, Chinel 140. Chinel 140, autorizado, ele é decolado, zona 0, vento 140, virado, zona 0, não. Possível decolagem, Chinel 140, preciso zero. Uno 230, chame Recife, frequência 125 decimal 45, alterna 2000 decimal 85. 25, 45, obrigado. Sua de Dona, 3485. Quente, informe estabilizado. 345. Aerostar ciente, liberando o direito na papai, estacionar a frequência livre, Epsilon November. Cena decolagem, pista no zero, cena 61, passando. Sente. Salvador, bom dia, 739, informação Gillette, passando 230. Golan 739, acendo identificação, dessa via chegada a Bomed 1 para nível de voo 050. Identificou o Bomed 1, 050, Golan 739. Janeve 1-4-0, Decolão 4-2, chamo controle Salvador na 2-0-8. 2-0-8. Salvador, Janeve 1-4-0. Janeve 1-4-0, contato radar na decolagem, subavia saída Puca para nível de voo 350. Dia pouca para 350, quando possível, eu vou a Aracaju. Tente, mantenha a saída agora. É. Quatro 207, dessa via para 2000 pés, que negar 1-0 no meia, e LS é que se é autorizado. Senso, descendo via para 2000 pés, 1-0 no meia, está autorizado, e LS X-Ray, 4207. 3485, estabilizado sinal, LS 1-0. 3485, controle ciente, minha torre na frequência 118, decimal 95. 3485. Salvador, bom dia, tá? 3485, final, ILS, pistão 0, meia dúzia de milhas da capital. Tá 3485, tráfego avistado, autorizado pulso, pistão 0, vento 160099, ajuste altímetro 1096. Quente, autorizado pulso, pista 10, ajuste 1096, tá? 3485. Do 207, informo que vai seguir tráfego na final, posição 12 horas, 7 milhas e meia, é a voz 321 com a 40 de grau de speed. 407. Que gente, Oscar Mike Yang, desça para 510, que negar 1096. Reporte para onde está por. Reportará o Oscar Mike Yang, que está por onde está por aqui. Azul 4207, estabilizado ILS X-ray. Ciente Azul 4207, chame a torre frequência 198.95. 4207, ciente agora com a torre, Salvador 118.95. Azul 4207, está estabilizado ILS X-ray da Fuda Zero. Azul 4207, aguarde pista livre, ajuste altímetro no 097. Ciente para seguir a aproximação, o 0097 o ajuste, o azul 4207, aguardando pista livre. Tan 3485, solo aos 47, liberando a direita, chamo o solo Salvador no 21.9. Tan 3485. Azul 4207, autorizado pouso, pistão 0, vento 130 graus, 099. Livre pouso não no 0, azul 4207. Alterna 126, decimal 85. 3545, 2685, meio passado. Se tiver condições, após voo médio, está autorizado voar Duna e ILS X-ray autorizado. Positivo, após voo médio, voa Duna, voo na 739 e autorizado ILS. De repente vai precisar de pequeno desvio na pouquinho à frente, mas aí a gente reporta. Controle ciente. Controle Gona 739, voando na proa 066 por 5 milhas, depois ele retorna para o de Duna. Controle ciente. Está sendo bom. Gona 7, voa e proa da posição pelo ou quais pelo Duna. Por 7 na sequência pelo Duna. Bom, no 648, ali mantém cabeceiro no 0. Ali mantém no 0, 648. Controle Oscar Mike Yankee, passando pipa azul. Controle ciente, Oscar Mike Yankee, chame a torre, frequência 198, decimal 95. Ciente, controle, rumo ao 7. Siga. Autoriza a descida? Até 4 mil pés, autorizado, rumo ao 7, QNH 190, 16. Descendo para 4 mil, ajustado 10, 16, rumo ao 7. Oscar Mike Yankee, reporte quando a vertical do farol de Itapuã para o cruzamento do aeródromo. Passará a vertical de Itapuã ou Yankee. Onda 648, autorizado decolagem pistão 0, vento 140 graus, 099. Livre decolagem da 10.648. Bomba 7, vetor para sequenciamento, curve à direita, proa 230, limite desta proa, radial 290 de Salvador. Direita 230, limite da proa 290 de Salvador, com plano 7, apresente. Gol 648, contato radar decolagem, subavia saída Puca para nível de voo 350. E a Puca, 350, tá atuando direto Puca aqui. Já vai fazer um pequeno desvio de informação, 643. Tente desvio. Gol 739, desça para 2000 pés, reporte estabilizado. 2000, reporte estável, gol na 739. Cruzou o eixo da 10, já acompanhei embaixo travado, se ajustar para uma base pela direita do 7. Basicamente, Yankee, tráfego no visual, autorizado pouso no 7, o vento 1, faça 0 grau, 099. Sim, tiro de pouso no 7, para o Oscar Mike Yankee. Estou relatando o Serra. Prossiga. Está no pátio 5 para acionamento notificado para Serra em Jack Windia. Chame o solo para cópia em 121 decimal 9. 129. Na 7, ainda sob vetoração, curve à esquerda para o A200. Esquerda 200 para o rumo no 7. Salvador, um bom dia, Azul 2758. Azul 2758, acione identificação, dessa via chegada para o Bomed-1, para nível de voo 050. 050 na Bomed-1, Azul 2758. 17, agora com via esquerda, proa 160, nessa proa intercepta o curso do localizador. ILS é que se reautorizado, descida para 2000 pés. Para 2000 na Pro 160, autorizado localizador, rumo para o ano 7. Estabilizou o ano 739. Gol 739, chame a torre, frequência 118, decimal 195. 118, obrigado, gol 739. Como é que é? Considere o solo 55. Libere primeira a direita na Oscar e chame, corrigindo, e aí estaciona a frequência ali. Fox Fox Sierra, controle ciente, 1510, após Paripe, voe Ciasa, reporte visual com a pista na 7. Nosso tráfego avistado, autorizado por pistão 0, vento 150 graus, 109. Juxa, altímetro na 0, na meia. Repouso, 1016, gol na 731. Torre, Alfa Golfo Sierra. Alfa Golfo Sierra, prossiga. Faixa 5, acionado, sucesso para táxi após decolagem. Alfa Golfo Sierra, modifica o transpondo para 0144. Locado 0144. Autorizado o táxi, chame na Papá, ajuste ao altímetro 1096. 1096, chame na Papá, Alfa Golfo Sierra. Estabilizado. Uma 17, controle ciente, a minha torre, frequência 118, decimal 95. Uma na torre, 118, 95, obrigado. E, bom dia, 117. Coluna 648, chame Recife, frequência 125, decimal 45, alterno 2000, decimal 85. 2545, alterna 2685, 642. Papa Alfa Golfo Sierra. Papa Golfo Sierra, tem condições de taxiar até a cabeceira 17, então iniciar a decolagem da presente? Afirmo, Sierra. Vai taxiar até a cabeceira 17, Alfa Golfo Sierra. Alfa Golfo Sierra, taxia até a cabeceira 17, quando lá, inicie decolagem com proa norte, o vento 160 graus, 109. Sim, a gente vai estar descendo até lá, quando lá inicia a decolagem, o Alfa Golfo Sierra. Zona 739, sala 59, liberando a direita, sala Salvador, no 21, decimal 9. 219, Zona 739. Sierra, próxima cabeceira, vai iniciar a decolagem do Bruno, Sierra. Ciente, o Alfa Golfo Sierra. Alfa Golfo Sierra decolou aos 1400, chama agora o controle de Salvador no 20.8. 20.8, Alfa Golfo Sierra. Rumo ao 17, foi uma ação de tráfego, decolou da pista 17, pista auxiliar, tráfego com um proa norte, um Romeu 66 sem interferência. Autorizado por pista 0, vento 170 graus, 09 nós. Rumo 17, ação marcada externa, trem baixa travada, rumo ao 7. Dia 5, onde são visuais, reporte visual com Serra Índia com Índia. Reforço para a visual Serra Índia com Índia, manterá controles visuais, Alfa Golfo Sierra. O Robson 66 na posição de 12 horas, posição 1 hora, 6 milhas, mantendo 500 pés. Sente do tráfego por aí não visual. Sente, Alfa Golfo Sierra, informa o tráfego ultra leve avançado na posição de 11 horas, 6 milhas, mantendo 1.500 pés. Sente, não está visual, sou Alfa Golfo Sierra. Salvador, bom dia, pronto, 5-0 na navegação. Gol no 395, após passagem do bandeirante, autorizado alinhar e manter, cabeceiro no zero. Serra Visual LCA. Tente, tem frequência livre? Boa Serra. Alfa, vou Serra LCA no circuito LCA. O Rumo 197 prossegue baixo militar? Batido. Um bom na 7, solo 04, libere na hotel, estou na frequência livre. Liberando no hotel, rumba no 7, até já. Onda 395, autorizado a decolagem de pistão 0, vento 1 na 70 graus, 0 na zona. Voltando. Prossiga. Completamente visual a 4 milhas da Serrazinha, visual com aeródromo. Fox, Fox Sierra, controle ciente, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 1895, muito grato. Azul 2758, desça para 2000 pés, QNH 10 nomeia, ILS XR2ado, informe estabilizado. 2016, reportará estabilizado o azul 2758. Altímetro 10 na meia. 10 na meia, prosseguindo para a final da 197, aguardando a atualização para pouso Fox Fox Sierra. Gol na 395, decolou 06, chama o controle Salvador no 20.8. Controle 1208, 395. Controle Salvador, bom dia, gol 395, passando no 500, passando no 1. Gol na 395, contato radar na decolagem, suba via saída São Bruno para nível 360. Via São Bruno 360, 360. Fox Sierra, autorizado voo 17, o vento 140 graus, 099. Autorizado voo na 17 para o Fox, Fox Sierra, obrigado. Bono 395, sub mantém a nível 340, da presente voo para base. Base 395, Estabilizado ILS, o azul 2758. Ciente, azul 2758, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 895, obrigado, bom dia. Bom dia. Oi, Salvador, um bom dia, azul 2758, final estabilizado no centro. Azul 2758, tráfego ajustado, autorizado com o sistema 0, vento no 40 graus, 089. Ajuste altímetro no 096. Quando 096, tá livre o pouso, azul 2758. O 094 está pronto, ponto de espera, pista no zero. Quem chegou no 094, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, eu vou no 094. Trone Salvador, bom dia, gol 9128 com aquilo. Gol 9128, acende a identificação, desça para nível 050, se tiver condições autorizada para o EDTAP. Ok, TAP está presente, 9128. Uno 395, chame Recife, frequência 125.1, alterno 23.8. Uno 25, Uno 232, frequência 094, Anima, tem capítulo 1-0. Estado da linha, Anima, tem a pista 1-0, voo na 094. Azul 2758, solo azul no 4, libere primeiro direito, chama o controlador no 21.9. 219, obrigado. Azul 04, contato radar, posição coral. Para sequenciamento, inicia descida presente para nível de voo 060 na proa de ITAP. Proa de ITAP 060, da frente daquilo. 021-60 graus, 099. Autorizada a decolagem, a pista é 1-0, bora 0 na SPA. Decolou ao 5, chama o controle Salvador no 20.8. 208, obrigado e um bom dia. Pode um bom dia, gol 1094, no perfil Momo. Gol na 094, contato radar na decolagem, suba via, saída Momo, para nível de voo 370. Autorizado 370 via. Seria possível voarmos na proa de Momo? Autorizado a proa de Momo, após 2.000 pés. Vamos dar presente, voo 1-0 nas 4. Voo 1094. Com quem está em controle? Voo 1094. Por gentileza, senhorita, quando possível, coordenar a proa de Protip. Tente, mantenha a proa de Momo, aguarde. Aguarde, voo 1094. Força a Lua, bom dia, Golo 962, informação fila. 962, bom dia, senhora identificação dessa via chegada por Med 1 para nível de voo 070, confirme velocidade. Mantendo 270 mais, identificou por Med 1, X-ray dá 1-0, igual 962. Com 962, reduz a velocidade para 250 nós, inicialmente o número 3 para aproximação. Reduzindo para 250 nós, 962. Gol 9128, desce para 2000 pés, QNH 1096. 2000 1096, gol 9128. Amador, voo 1094, com as informações, vai precisar voar na proa 010 por aproximadamente 4 milhas. Voo 094, sente desvio, tem condições de fazer de voar mais à direita na proa 030? Afirmo, 030 então. Sente 030 e aguarde coordenação para a voa frutinha. Sente, 94, obrigado. Gol 9128, ILS X-ray autorizado, informe quanto estabilizado. Formalei estabilizado X-ray, ou gol 9128. Do 9804, desça para 3000 pés, QNH 1016. 3000, QNH 1016. Controle Salvador, bom dia, Xalé 6337, transfere investido. Xalé 6337, acende identificação, dessa via chegada Bonfi. Para nível de voo 060. Envia para o 6337. Gol 1962, desça para nível de voo, correção, desça para 4000 pés, que negar 1096. 4000 pés, 1096, gol 962. Salvador, voa, bom dia, é o azul 4060, baixando para 150, passando para a bola. Azul 4060, acende identificação, essa via chegada Bomed 1 para nível de voo 070, confirme em velocidade. Vamos 280, deixando para 070 na Bomed. Azul 4060, reduz da presente para 250 nós, inicialmente ao número 5 na aproximação. Ok, marcha para 70, via, comete, e reduz a velocidade para 250. Doutor Salvador, bom dia, Xanéa 6200, quente daquilo. Xanéa 6200, acende identificação. Dessa via, chegada Bomed 1 para nível de voo 080, reduz a velocidade para 250 nós, inicialmente o número 6 na aproximação. SG 080, Bomed 1, vai reduzir 250, 6200. 91-22, chama o controle de Salvador, 90-8. 208, obrigado, senhora, 3191 decolagem. São 3191, contato radar decolagem, subovia São Vuno para nível 340. Ok, direto 340, pode curvar a direita por ordem de lenda? Autorizado. Obrigado. Gol 094, autorizado para o Adiabuco. Chame Recife, 2545, alterno 2685. Gol 094. 4904, voando a Buco, 2545 com o centro, muito obrigado e um bom dia. Bom dia. Gente, aguarde para decolar, já Alfa Romeo. Azul 5197, mantém o ponto de espera para o Sino Zero. Mantém, né? 0, 94. Para onde é, dona? Salimiã, que está de decolagem para o Sino Zero, vento 1, 60 graus, Sino Zero, né? 3.000 pés, com 962. Gol 9128, ciente, chame a torre, frequência 118.95. Gol 8.95, Léo. A saída 9804, informa que vai seguir tráfego, posição de 11, correção 12 horas, 11 milhas, um Boeing 737-800, com 190 de grau de speed. Ciente, 9804. 1096, prosseguindo. Alfa Lima e Yankee decolou os 25, chama o controle Salvador no 20.8. Salvador, 20.28, bom dia. Confirmando 20.8. Afirmo. Já para 2309. 050-230, na velocidade 4060. Fechando a 6200, desça para nível de voo 060, reduz a velocidade para 2309. 060, reduz 2306-06200. Controle da 319, pode levar na torre de Docs, usa presente. Prezado pouso 90, gol 9128. Pode confirmar a operação hoje, a gente faz o backtrack livre na Delta, é isso? Negativo, pista operando em toda extensão. Ah, tá ok, obrigado. 2016 no altímetro, autorizado X-ray no 0, gol 962.